Big Play. Fala galera ligada no Big Play, está começando agora mais um podcast sobre os esportes americanos. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a NBA, até porque recentemente nós conhecemos o grande campeão da temporada, que foi o Toronto Raptors. Eu sou Pedro Vitor e estou na companhia aqui de três grandes amigos para a apresentação de hoje. E aí Richard, tudo bem? Tudo certo, PV. Vamos falar um pouquinho mais do Toronto Raptors, né, campeão da NBA. Vai ser um programa legal. E completando aqui a nossa mesa, à minha esquerda temos Juliano Damas. E aí, Ju, tudo tranquilo? Fala, PV, tudo bom? O programa de hoje tem bastante informação, tem bastante debate, então vem com a gente que o programa tá pedreira, hein? E fechando aqui a nossa mesa, temos também Vinícius Passos para trazer algumas de suas opiniões sobre essa temporada. E aí, Vinícius, tudo bem? Salve, salve, PV, beleza? Amigos da mesa. Então, final de ciclo na NBA, né? Mas o começo de um novo aí com o draft, vamos ver o que vem por aí. E é interessante a gente começar comentando sobre a grandiosidade desse título do Toronto Raptors, né? Porque o Golden State vinha aí nos últimos anos, venceu em 2015, venceu em 2017, venceu em 2018. Então, pela primeira vez na história, o Toronto é campeão e também uma franquia que não é dos Estados Unidos ganha, já que o Toronto é do Canadá. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre como foi essa série aí que, onde o Toronto Raptors levou a melhor, vencendo por 4-2 a equipe do Warriors. É, então, PV, final surpreendente aí, pelo menos no meu ponto de vista, né? Eu comentava até com meus amigos que o Golden State entrou campeão já, pelo time que tinha, né? E pelo desempenho que tava. O time tava jogando muito bem, tava muito coeso, mas enfim, o Raptors surpreendeu, principalmente surpreende a maturidade, né, da equipe, no todo, né? Os jogadores evoluíram muito, né? Caso do Kyle Lowry, caso do Van Vliet, jogadores que a gente não esperava um desempenho tão alto nas finais assim. E lógico, né? Kawhi Leonard surpreendendo, né? Deixou de ser aquele menino do Spurs e evoluiu aí pra ser o craque das finais. O que torna essa vitória ainda mais gigante são as vitórias do Toronto fora de casa, né? O time venceu os três jogos contra o Golden State em Oakland e é um feito que eu acho que se a gente conversa no começo da temporada falando, ah, você acredita que na final o Toronto Raptors, primeiro já seria uma surpresa, né? O Toronto Raptors na final e ainda vencendo os três jogos fora de casa, apesar das lesões, né? Que o Golden State teve, é um feito inimaginável, né, Richard? É, eu também acho que a gente tem que ponderar isso mesmo, você vencer três jogos em Oakland não é uma coisa muito simples, não. E a gente tem que destacar também que o Toronto veio de uma campanha muito forte nos playoffs, né? Teve uma série muito dura contra o Philadelphia 76ers, né? Aquele jogo 7 impressionante, aquela bola do Kawhi no estouro do cronômetro. Depois conseguiu vencer o Milwaukee Bucks, que até então tinha a melhor campanha da NBA. E depois, na final contra o Golden State, a gente vê que foi um rendimento espetacular. Não só do Kawhi Leonard, né? Que eu acho que ele não foi... Apesar de ter sido MVP das finais, eu acho que a série final contra o Warriors não foi assim o ápice do Kawhi nos playoffs. Eu acho que ali a série contra o Bucks ele foi muito mais determinante, também contra o Sixers. Mas a gente tem que destacar o apoio coletivo que ele teve, né? Tanto do Pascal Siakam, que fez um jogo espetacular. O Ibaka também foi muito importante em determinado momento da série, assim como o Paul Gasol, que é um cara sempre consistente. Então, assim, o Toronto Raptors tem um coletivo muito forte, né? Tipo, é um time que você sabe que as peças vão entregar. Então, eu fiquei surpreso pelo título, obviamente, mas o Toronto é um time muito forte, uma equipe muito equilibrada e vem muito forte para a próxima temporada. E vocês até comentaram um pouco sobre as lesões. Gostaria de saber até que ponto isso também atrapalhou a equipe do Golden State Warriors, considerando que, por exemplo, o Klay Thompson havia se machucado no jogo 3, acabou voltando, ainda não estando 100% no jogo 4. O Kevin Durant também, lesionado, voltou para o jogo 5 e também durou pouco em quadra. O próprio Klay Thompson voltou a sentir no jogo 5. Então, até que ponto essas lesões também interferiram no não desempenho tão excepcional como estamos acostumados com a equipe do Warriors? Olha, as lesões, com certeza, elas fizeram diferença na vitória do Toronto. É como qualquer time, né? Se você perder dois dos três melhores jogadores da equipe, nenhum time da NBA passaria impune, né? Continuaria com o mesmo rendimento. Mas é complicado você falar assim, do que poderia ter sido essa série, pois o Kevin Durant já chegou machucado, o sobrecarregamento do Stephen Curry por causa disso, mas ele botou nas costas o time em alguns jogos, fez muitos pontos, só que deixou a desejar no final, né, na minha opinião. E é uma coisa complicada de você ver, mas eu vejo muita gente diminuindo o título do Toronto por causa dessas lesões. Eu vejo diferente, porque o time do Golden State, mesmo com mesmo com alguns jogadores machucados, como o Kevin Durant, o Klay Thompson, ainda é uma equipe muito forte, e é uma equipe, mesmo com esses dois jogadores lesionados, mais forte que talvez 50%, 60%, 70% dos times da liga. Então, eu acho que mudou, sim, a dinâmica da série, mas não foi uma coisa que desmereça o título do Toronto. O Toronto podia vencer com o KD, seria mais difícil, mas poderia vencer com o Kevin Durant e com o Klay Thompson, com toda a equipe do Golden State em ótima forma também. Eu acho que é basicamente isso que o Ju falou, tipo, a gente usar as lesões do Golden State Warriors como desmerecimento do título do Toronto. Eu acho uma coisa, assim, muito chata isso, porque o Toronto fez uma série incrível, né? Os playoffs do Toronto foram muito fortes. A gente vê que era uma equipe que vinha moldada ao título, né? Foram jogos difíceis, uma campanha muito, muito forte também na fase regular da NBA. Então, assim, eu vejo que as lesões, claro, influenciaram, porque o Kevin Durant é o segundo melhor jogador da liga, talvez muitos colocam hoje ele ali num par de igualdade com o LeBron James, mas é óbvio que o Warriors sentiu a falta do Durant, inclusive ele vinha sendo um dos melhores jogadores após temporada, do Klay Thompson também, que é aquele cara do gatilho, né, aquele cara que no terceiro período ele incendeia, mete bola de todos os jeitos, mas eu não vejo assim, as lesões influenciaram totalmente nas finais e o Toronto só foi campeão por causa disso. Não, acho que o Toronto foi campeão por mérito. A equipe jogou bem, se comportou bem nas finais, que não é a primeira vez que a equipe chega nas finais, a equipe já se comporta de uma maneira muito, muito firme. Foi aquilo que o Vinícius disse, né? A questão da maturidade, principalmente com jogadores novos, como o Pascal Siakam, o Van Vliet. Então, assim, a gente vê que o Toronto mereceu muito esse título da NBA. É claro que o Kevin Durant faz diferença, né? Assim, qualidade extraordinária dele, mas a gente tem que lembrar que na fase regular o Toronto bateu, né, o Golden com 54 pontos do Durant. Então, assim, não é pra desmerecer o time do Golden, que tem um jogo coletivo muito forte. Eles são capazes, mostraram que são capazes na fase regular. E foram capazes de novo na final. Então, assim, o título foi merecido. Óbvio que faz falta os desfalques, né? Obviamente, mas o time do Toronto mostrou qualidades que tem que ser exaltadas, assim. Todos os jogadores pontuando muito bem, assim. Fez diferença? Fez. Mas acho que não foi determinante também. E apenas passando para vocês, também aos nossos ouvintes, um pouco da trajetória de como que foi a campanha do Toronto Raptors até chegar nessa final. Os Raptors terminaram na vice-liderança da Conferência Leste, com 58 vitórias e 24 derrotas em 82 jogos. E aí nos playoffs passaram com facilidade pelo Orlando Magic, ganhando aí de 4-1, depois daquele jogo emblemático que o Richard comentou com o Philadelphia 76ers, onde o Kawhi mandou uma bola no estouro do cronômetro, sensacional. E depois um jogo muito difícil, que foi contra o Milwaukee Bucks, onde os Bucks começaram na frente a série, fazendo 2-0, e os Raptors tiveram a capacidade de virar essa série. Então aí só para falar um pouco mais sobre como foi essa campanha até aqui, realmente uma campanha que impressiona bastante. E aí, voltando de novo a falar sobre a final, tivemos Kawhi Leonard como MVP das finais. Vocês acham que foi justo entregar esse prêmio? Foi merecido? Ou se tivesse como dividir entre todos os jogadores do Raptors, vocês fariam isso? Eu acho que foi muito merecido, né? O Kawhi foi o jogador mais impactante do Warriors na pós-temporada e também na final. Mas se fosse possível dividir esse prêmio, não ficaria mal não, viu? Porque o Nick Nurse deu uma energia muito positiva para esse time, né? O Toronto nas últimas temporadas vinha, assim, de certos fracassos com a dupla Kyle Lowry e DeMar DeRozan. Então, esse ano a equipe foi reformulada, veio o Kawhi Leonard, veio o Danny Green. Então, assim, a equipe toda foi muito bem estruturada, né? Então, tipo, nas finais, não foi só o Kawhi que apareceu. O Van Vliet teve um jogo 4 muito importante, né? A gente também teve o Kyle Lowry no jogo 6 com um desempenho extraordinário no primeiro quarto, né? Foram 15 pontos, né? A gente pega o Ibaka, o Mar Gasol. Então, assim, o coletivo, como eu disse, funcionou muito bem. E isso credencia você, com o coletivo ajudando muito bem, é óbvio que o melhor jogador vai se destacar. Então, eu acho que foi merecido, sim, o prêmio de MVP das finais para o Kawhi Leonard, que é o jogador mais impactante, quanto nos dois lados da quadra, seja atacando, seja defendendo. Ele é um jogador muito melhor ofensivamente hoje do que na época de San Antonio Spurs, principalmente ali naquele chute de meia distância, no mid-range. Então, eu acho que foi merecido e o Kawhi é um grandíssimo jogador. Retomando o que o Richard mencionou, é a segunda vez que o Kawhi Leonard é eleito MVP das finais, a primeira vez foi em 2014, com o título dos Spurs, e ele era um jogador muito mais defensivo naquela época, né? Chamou atenção pelo seu poderio defensivo, e a gente também vê a evolução desse jogador de 4, 5 anos, é uma evolução muito grande no número de pontos, ofensivamente virou um outro jogador praticamente, e chamou atenção a toda essa temporada, nesses playoffs, a seriedade do Kawhi Leonard, né? Um jogador que não dava sorrisinhos, né? Muita gente até brincava com isso, um jogador sempre sério, sempre focado, compenetrado, e garantiu o título, né? Não só por causa disso, mas com atuações durante toda a série espetaculares. E o Kawhi se junta aí a um hall de poucos jogadores mais emblemáticos na história da NBA, que foram eleito o melhor jogador da decisão por dois times diferentes. Então, em 2014, Kawhi venceu também pelos Spurs, conquistou esse título de melhor jogador pelos Spurs, e assim como aconteceu com Kareem Abdul-Jabbar, quando venceu o prêmio de MVP pelos Bucks e pelos Lakers, e como também aconteceu com LeBron James, quando ganhou pelo Miami Heat e pelo Cleveland Cavaliers. Tem alguma coisa para completar sobre o Kawhi? Excelente ressaltar essa informação, PV, principalmente mostra a evolução desse jogador, né? O Kawhi, ele eleva o patamar dele nessa final, né? Ele mostra que ele é um cara que ele consegue decidir, né? Que é algo que não se esperava dele, né? Antes, né? Era um grande jogador, obviamente, mas não chegava naquele patamar de alguém que conseguiria dar o título a uma equipe, sabe? Uma estrela, acho, né? A grande estrela. A grande estrela da equipe, exatamente, Juliano. Acho que ele chegou nesse patamar, ele calou a boca de muita gente, obviamente. Eu já acho que ele sempre teve esse... Sempre não, né? Mas nos últimos anos ele tem mostrado que ele pode ser sim um franchise player por conta dessa evolução do jogo dele, né? Você vê nos últimos anos do San Antonio Spurs, sem contar na última temporada que ele passou a temporada lesionado, né? Mas as últimas temporadas foram muito fortes dele no San Antonio, ele melhorou demais. Mesmo com a saída do Tim Duncan depois, né? O time do Spurs ficou um pouco ali meio sem opções e ele foi tipo o franchise player, foi o principal jogador do time. Então essa vinda dele pro Toronto só mostrou que ele tem capacidades de ser esse cara que pode liderar, esse cara que pode te dar um título. Então eu acho que o Kawhi sim é um dos caras ali junto com o LeBron James, Kevin Durant, que são jogadores que podem comandar a sua franquia assim de forma tranquila. E só passando um pouco mais dos números dele nessa série de playoffs, ele teve uma média aí de 28,5 pontos por partida, com 9,8 nos rebotes, 4,2 nas assistências e somou um double-double em 3 oportunidades. Então também comprovando que ele foi regular por toda a série. Interessante também a gente falar que ele se tornou o terceiro maior pontuador em uma temporada de playoffs na história, ultrapassando Hakeem Olajuwon. Então agora ele só fica atrás do próprio LeBron James e do Michael Jordan. Então nessa temporada aí fantástica do Kawhi, ele também segue aí quebrando, batendo alguns recordes. E parando agora de falar um pouco mais dos números do Kawhi nessa série, nessa temporada, ele vai ficar como um agente livre. Eu gostaria que vocês meio que explicassem sobre o que é isso e dessem a sua opinião. Será que o Kawhi renova com os Raptors ou vai buscar aí uma nova franquia para defender? Bom, agente livre é quando o jogador acaba o seu contrato com a franquia que ele estava. E aí ele fica livre, obviamente, para assinar com qualquer outra franquia. E dependendo do contrato, a equipe pode oferecer um contrato máximo, que são aquelas quantias absurdas, né? Contratos de Stephen Curry, de LeBron James, de Russell Westbrook. E ele ficando como agente livre, óbvio, ele pode assinar com qualquer outra franquia. Eu ficaria surpreso se o Kawhi Leonard deixasse o Toronto Raptors nesse off-season, né? Nessa temporada de negociações, porque a cidade recebeu muito bem ele, casou muito bem nessa relação entre os dois, e em entrevistas ele sempre demonstrou um grande carinho, ainda mais com esse título agora, né? Eu acho meio surpreso, não sei se os outros integrantes da mesa concordam comigo, mas eu vejo o futuro do Kawhi Leonard em Toronto, lá no norte, no Canadá. E vocês? Eu não vejo o momento do Kawhi sair agora, né? Principalmente depois de uma conquista dessa. Seria um anticlímax, né? Seria uma coisa meio estranha, de certa forma. Eu concordo, né? Apesar de o nome dele sempre ser cogitado, né? O Lakers está atrás de um Big Three, né? Agora, então, seria uma opção o Kawhi Leonard junto com Anthony Davis e LeBron James, mas... Isso é coisa que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, né? Movimentou bastante. Inclusive, segundo alguns rumores nos Estados Unidos, falam que o Kawhi até comprou uma casa, né? Em Toronto, então assim, eu acho que é muito difícil ele sair dos Raptors agora, né? Tipo, apesar de na última temporada ele demonstrou ser um jogador meio que desinteressado no San Antonio Spurs, Mas eu acho que o Kawhi teve aquela questão de identificação ali com a cidade. Primeiro título com o Raptors. Seria uma coisa assim, muito estranha se ele saísse da equipe nessa off-season. E o Vinícius comentou sobre essa chegada de Anthony Davis aí nos Los Angeles Lakers. Ele que é conhecido por jogar muito bem basquete e também por ter aí uma volumosa sobrancelha, né? Tem que ficar de olho na sobrancelha dele também. Mas falando aí sobre o Davis, ele deixou aí o Pelicans numa troca com o Lakers, onde foi cedido a alguns jovens jogadores para a outra equipe e também algumas escolhas em relação ao draft. Então eu gostaria que vocês contassem um pouco mais sobre como foi essa negociação e em que patamar fica esse Lakers agora com LeBron James e Anthony Davis. A troca te pegou todo mundo de surpresa, né? No sábado à noite, nesse último sábado, o Adrian Wojnarowski, que é o insider da NBA, o cara que sabe de tudo, veio com essa informação e pegou todo mundo de surpresa. Mas a troca foi... Eu achei que foi uma troca muito positiva para o Lakers, mas também cederam muitos jogadores, né? A gente viu... A troca envolveu ali o Lonzo Ball, que é um jogador promissor, que foi draftado nas últimas duas temporadas. Envolveu o Josh Hart também, que é um jovem jogador, assim como o Brandon Ingram, e três escolhas de primeira rodada de draft. Ah, o Los Angeles deu o letreiro de Hollywood, ofereceu tudo também, né? Um pote de Nutella, foi tudo. Deu uns três títulos também, agora tem menos também. Como a galera disse, só faltou o Staples Center. Mas então foram o Lonzo Ball, o Josh Hart, junto com o Brandon Ingram, e mais três escolhas de primeira rodada de draft, inclusive a primeira desse... A escolha de primeira rodada desse ano, que é a quarta escolha que o Lakers tem. Eu achei que o Pelicans ficou muito bem com essa troca, porque você vai conseguir reformular o seu elenco. Provavelmente eles vão conseguir draftar o Zion Williamson na primeira. E você ter ali a quarta escolha de primeira rodada deste ano, você pode pegar ali um Kobe White, você pode pegar um RJ Barrett. Então assim, para a equipe do Pelicans foi uma troca essencial. Você tá trazendo para a equipe jovens jogadores com muito potencial. É, mas por outro lado também pelos Lakers, eu até entendo essa troca pela equipe, dar três jovens promissores por um jogador como Anthony Davis. É uma aposta ousada, mas será caro? Não sei. Se o time conseguir ser campeão, não vai ser caro, vai até sair barato. O Anthony Davis é um dos melhores jogadores da liga, e lembrando que o LeBron James, né, que é o principal astro da equipe, também já não é garoto. Já tá indo depois dos 30 anos, então a gente não sabe quanto tempo mais o LeBron James vai render o que ele rende hoje. Então fica um espaço assim, se a gente esperar mais esses jogadores promissores evoluírem, talvez o LeBron já não seja o mesmo. E agora que o LeBron tá rendendo 30 pontos por jogo, pode ser que ele não tenha um time tão competitivo assim. Com o Anthony Davis, ele vai ter um jogador aço como ajudante ali para conseguir levar a equipe, e vamos ver se vem mais alguém para complementar um trio. Só que essa mudança, essas trocas também enfraquecem o resto do time, né? Os jogadores reservas, a rotação da equipe fica um pouco prejudicada. Vamos ver se os Lakers conseguem, apenas com esses grandes nomes, apenas com o time titular, chegar longe nessa temporada. Perfeita colocação, Juliano. Assim, se entrar no mérito de bom ou ruim para as equipes, assim, acho que os objetivos foram concluídos, né? O Pelicans se livrou do Anthony Davis, que já estava insatisfeito com a equipe, queria se mudar, então conseguir uma boa troca pelo Anthony Davis foi o objetivo concluído, né? E o Lakers, por tabela, conseguiu manter o Kuzma, né? Kyle Kuzma, que era o jovem que tinha que ficar, né? Assim, pode ajudar bastante. Exatamente. Né? Então, assim, o objetivo do Lakers é mesmo manter montar um Big Three para a competição, que eu acho arriscado, né? Principalmente por ter dado metade do elenco pro Pelicans, então vai ser difícil, né? Até um histórico de lesões do Anthony Davis. Mas eles devem ir atrás aí do Kemba Walker ou do Irving, que já tem uma reaproximação com o LeBron, né? Ele que tinha saído justamente para sair da sombra do LeBron. Parece que tá em... Vai voltar para a sombra, né? Rolou um after aí entre os dois. Parece que ele vai voltar para a sombra do papai, sentir saudade. Então, acho que os objetivos foram concluídos, né? Assim, no meu ponto de vista, é melhor pro Pelicans. Porque vai montar um time jovem que tem potencial para crescer nos próximos anos, então... Garantir o futuro da franquia daqui uns 2, 3 anos, esse time do Pelicans, assim, vai estar voando, né? A gente só espera que o Pelicans não vire o novo Minnesota Timberwolves, né? Cheio de garoto, mas o time não vai para frente de jeito nenhum, meu Deus do céu. E o LeBron James já postou uma foto no seu Instagram, uma montagem com o Anthony Davis dando boas-vindas ao seu novo parceiro de equipe e dizendo ser apenas o começo. Então, estamos curiosos para saber como será essa parceria dentro de quadra. Você está curioso? Sempre estamos curiosos, muito, né, meu amigo? Muito bom, muito bom. Mas falando agora sobre outros agentes livres aí nessa off-season, temos também Kevin Durant, o Kawhi Leonard, nós já comentamos, temos também Klay Thompson, DeMarcus Cousins. Então, até que ponto essa lesão do Kevin Durant pode influenciar aí nessas negociações entre os agentes livres? Eu acho que essa off-season vai ser uma das mais malucas de todas as temporadas da NBA. Tem muito nome bom. Na lista também tem Kyrie Irving, né, que tipo, pode aí trocar o Celtics. Inclusive, eu acho que vai. Mas essa free agent vai ser uma loucura completamente, né? Eu acho que essa lesão do KD agora, eu acho que vai mudar muito os rumos da liga. Porque o KD poderia assinar um contrato máximo, talvez, com o New York Knicks, como muitos jornalistas nos Estados Unidos vinham noticiando. Né? O Kyrie Irving corre o risco de jogar no Brooklyn Nets. O Nets já até tá abrindo espaço no salary cap do time para trazer o Kyrie Irving para ser o franchise player do time. O DeMarcus Cousins tem um futuro ali meio indefinido. Não sei o que vai acontecer com ele. Agora ele vai renovar, vai assinar com uma equipe por um contrato máximo. E acredito que o Golden State Warriors não vai pagar esse contrato. Até porque eles devem reassinar com o Klay Thompson. Então, assim, são muitas movimentações de grandíssimos jogadores. Eu acho que a liga vai ficar, assim, bem agitada assim que abriu o mercado da free agent. Eu quero ver como o New York vai se comportar agora, porque era o favorito a ficar com o Kevin Durant, e não sei o que eles vão fazer agora nessa off-season, né? Porque vão assinar com outro grande jogador, vão esperar uma temporada, vão montar um elenco. Assim também tô curioso para ver o que o Golden State vai arrumar, né? Porque você tem provavelmente o Kevin Durant vai assinar de novo com o Golden State, mas vai passar boa parte da temporada somente com o Curry das grandes estrelas jogando. Fora, né? Porque, da temporada, praticamente. O Klay Thompson também provavelmente só volta nos playoffs. Então, será que é o fim dessa dinastia do Golden State? Será que a gente vai ter uma temporada no ano que vem sem um grande favorito, com o Golden State brigando pelo meio ali, entre a quarta, quinta colocação? Não sei o que vocês acham. O Durant praticamente fora, né? Então, parece que evita um desmanche, né, do Golden, mas em contrapartida enfraquece bastante para a próxima temporada. Isso mostra que o Kevin Durant, mesmo ausente, né, consegue estar enfervescendo o mercado aí, enfervescendo a NBA em geral. Só completando um pouquinho sobre esse assunto de free agent, eu acho que a próxima temporada, mesmo com os destinos ainda indefinidos, pode ser muito equilibrada, né? A gente vai ver que o Brooklyn Nets vai apostar muito nesse mercado. A gente também tem o New York Knicks, que vai apostar muito. O Knicks tem um dos principais caps da liga, né? Que é o espaço para você contratar jogadores com dinheiro e tudo mais. A gente tem também o Lakers, que vai se movimentar muito forte. O Vinícius tinha dito anteriormente que talvez eles vão tentar se movimentar para trazer o Kemba Walker. Acredito que o Kyrie Irving não seja o foco principal, mas sim o Kemba. Então, assim, o Golden State está com muitas dúvidas, como o Juliano disse. O Kevin Durant fora da temporada praticamente, o Klay Thompson fora da temporada. Então, assim, o que o Warriors vai fazer? Assina com o KD, assina com o Klay Thompson. Então, assim, a próxima temporada vai ser, assim, espetacular. E partindo já para a reta final do Big Play de hoje, onde falamos muito aí sobre a NBA, sobre como foi um pouco da temporada, os playoffs que deram um título aos Toronto Raptors, também estamos já projetando uma nova temporada. Nós precisamos falar também sobre a loteria do draft. Então, quem são as primeiras equipes a fazerem suas escolhas, Richard? A gente tem o Pelicans ali com a primeira escolha, seguido do Memphis Grizzlies, do New York Knicks, né? Depois ali o Los Angeles Lakers, e o quinto é o Cleveland Cavaliers. Eu acho que esse draft, eu acho que não tem muitas surpresas, principalmente ali na primeira escolha. Eu acho que, com certeza, o Pelicans vai de Zion Williamson. Se não for de Zion Williamson, vai cometer um grande erro. O Memphis Grizzlies ali com a segunda escolha, David J. Morant, que fez uma iniciada boa e excelente por Murray State. E depois do terceiro lugar, eu acho que já começam os nomes já ficarem um pouquinho mais embaralhados, né? Pode ser que venha o RJ Barrett, pode ser que venha o Kobe White, pode ser que venha o Hachimura. Então, assim, aí a gente tem um pouquinho de indefinição a partir da terceira escolha. Vocês enxergam os Pelicans draftando mesmo na quarta, na primeira e na quarta, lembrando que a quarta escolha, que era dos Lakers, foi trocada para o Pelicans. Vocês enxergam o Pelicans draftando mesmo, ou vocês acham que eles ainda podem trocar por talvez um jogador mais experiente para ajudar essa equipe cheia de jovens? Depende muito se algum time vai escolher ou não o RJ Barrett. Eu acho que se nenhum time escolher o RJ antes, eu acho que o Pelicans vai acabar pegando ele ali na quarta pick. Porque ele vai jogar novamente com o Zion Williamson, e o Pelicans tá cheio de jovens ali. Então, depende muito dos rumos que o draft vai tomar. Se ninguém escolher o R.J. Barrett antes, é capaz de que os Pelicans peguem ele ali na quarta escolha. Mas, se alguma equipe acabar escolhendo o R.J. antes, pode ser que eles possam trocar essa pick aí por algum grande nome, né? Por algum, sei lá, talvez algum free agent, ou talvez algum role player que possa interessar ali o roster dos Pelicans. E lembrando que pros brazucas de plantão, o Brasil tem chance de ter mais um jogador draftado, né? É o Didi, que acabou de ser vice-campeão da NBB com o Franca. Tá sendo cotado pro final da segunda rodada, né? Entre a 50ª e a última, que é a escolha número 60. Vinícius acha que talvez ele pode ter chance, gostaria de ver mais um brasileiro, né? O Didi. A gente sempre torce para que sim, né? Quanto mais brasileiro, melhor, ainda mais porque é entusiasta do esporte. Isso vai incentivar o esporte aqui no país, né? Que ainda é fraco, mas tem potencial para crescer. Então, um brasileiro lá sempre vai acrescentar, obviamente. Só ressaltando a respeito dos Pelicans, porque acho que eles deram muita sorte de ficar com o Pick One, principalmente porque o Pick One era o Anthony Davis, era o AD. Ele provavelmente iam tentar fazer uma troca com isso, mas enfim, eles conseguiram ter o pick one, então eles vão pegar o Zion nessa certeza. E agora conseguiram um bom acordo pelo Davis, então, assim, tá com a faca e o queijo na mão, né, o Pelicans? Exatamente. Deram muita sorte mesmo. É que nem a gente tava conversando antes fora da mesa, eu acho que o Pelicans tem tudo na mão agora. Tem a primeira escolha, tem a quarta escolha, tem cap pra você assinar com algum grande jogador. Trouxe agora jovens do Lakers, então assim, o Pelicans para um futuro deve ser uma das equipes mais fortes. O Pelicans provavelmente vai pegar o Zion ali na primeira pick, então assim, foi o sortudo dessa free agent, desse mercado de draft, então a próxima temporada para os Pelicans vai ser muito empolgante. Só um comentáriozinho rápido antes do final, fala do Zion mesmo, Zion Williamson. Muita gente diz que ele é o jogador mais promissor desde LeBron James, né? A chegar na NBA. Vocês acham que ele, provavelmente sendo escolhido na primeira, já vai causar um impacto imediato no time, marcando 20, 30 pontos por jogo? Ou vocês já acham que essa primeira temporada vai ser de adaptação pra ele? Não, eu acho que ele tem muito potencial. Ele mostrou isso em Duke na última temporada pelo college. Ele é um cara, assim, muito físico, muito atlético. Ali no matchup com qualquer outro ala, ele vai conseguir levar vantagem, porque fisicamente ele é um monstro, mas é difícil essa transição de college para NBA, né? A gente vê que alguns jogadores acabam sofrendo com essa adaptação, já outros nem tanto, como o caso do Trae Young e do Luka Doncic essa temporada. Os dois, por Atlanta e Dallas Mavericks, respectivamente, jogaram demais, e eu acho que o Zion, em potencial, é mais jogador do que os dois, então eu vejo sim ele abraçando o Pelicans e falando assim, não, esse time é meu, eu vou marcar 30 pontos de média por partida e vou tentar levar o Pelicans para algum lugar. Pode ser que, é claro, tem aquele processo de evolução, né? O jogador universitário ainda tem algumas deficiências no jogo, eu acho que com o Zion não é diferente, ele precisa aprimorar ainda um pouco o seu arremesso de 3 pontos, mas eu acho que é uma coisa que vem com o tempo, ele vai conseguir sim ser um cara dominante, um cara que vai abraçar essa franquia dos Pelicans e possivelmente daqui a alguns anos levar a playoff e quem sabe campeonatos. Chega logo, próxima temporada. Então chegamos ao fim de mais um Big Play. Foi um prazer estar na companhia de vocês para falar sobre a NBA. Estamos aí todos ansiosos por essa próxima temporada. Então já vou me despedindo dos meus companheiros de mesa. Valeu demais, Richard. Valeu demais, PV. O bate-papo foi fera, viu? Obrigado, Juliano. Valeu, PV. Até a próxima. E valeu demais também, viu, Vinícius? Valeu, PV. Prazer inenarrável estar com vocês hoje. E para você que curte a NBA e quer ouvir o nosso primeiro programa, um especial sobre a principal liga de basquete do mundo, acesse aqui o nosso site bigplaypodcast.home.blog. Por lá nós demos aí um mergulho na história da NBA, conhecemos um pouco mais das franquias, falamos muito sobre Michael Jordan e também teve uma entrevista super bacana com o Rodrigo Alves, que é comentarista de NBA do Sport TV. E aqui também no nosso site tem todos os outros programas que nós já gravamos. Então, eu sou Pedro Vitor e vou me despedindo de vocês. Muito obrigado pela audiência e também pela paciência. Um abraço e até a próxima.